todos podem ser salvos. Claro, Bimala. É todos. Eu falei todos, são todos. Como? É? Então, nós vimos, né, no programa passado, todos podem viver em paz. Mais uma fórmula para fazer isso, para salvar, para tudo. Essa é a fórmula infalível para tudo e para todos. É o que nós vamos ver hoje, no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 7. E nós vamos ler também o Shrima... Já vai abrindo o Gita aí. Vamos ler o Shrima Bhagavatam, vamos ler o livro Krishna, vamos ler hoje o significado, a explicação de Prabhupada é curtinha. É, se eu não falar muito, tá? Não depende de mim, Bimala, depende da minha mente. Depende da minha mente. Depende da lembrança que Krishna der, né? Se Krishna der bastante lembrança, a gente fala bastante. Se Krishna não der lembrança, a gente não fala nada, né? Só lê e fica quieto, acabou, vai falar o quê? É, não. O que Krishna quer é uma coisa, o que Krishna deixa é outra. Se Krishna... Krishna está deixando a gente ler os livros de Prabhupada. Krishna está deixando. A hora que ele não deixar mais, acabou tudo. É porque nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Krishna. E ponto final, é assim que funciona, é assim que a banda toca. E a gente dança a música que Deus toca. É isso aí. Na marra. Não, eu não danço a música que Deus toca. Dança sim, na marra. Sem saber ainda, enganado ainda, é. O cara acha que está controlando, acha que faz o que quer, mas na verdade, todas nós, almas eternas, estamos dançando a música de Deus, a música que Deus toca. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Então, é o que nós vamos ver agora. Todos podem ser salvos. No Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 8, verso 7, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Ah, é verdade, eu pulei, Bimala. Tá bom, então, se você não me lembra aí, tá vendo? Bom, o importante é sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna. Tá bom, já parei de falar. Eu errei, pronto, errei. Eu sou ruim de serviço. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Arada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha vaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adwaita gadadara shri vasa de goura bhakta vrinda hare krishna krishna krishna hare hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. É, minha cabecinha de pano, é verdade. E a tua é de vento. Ai, não é fácil não, viu? O que estava falando, hein? Ah, é verdade, é. onde eu estava? Calma, Bimala, você está vendo? Você me corta, eu me perco inteirinho aqui. Lá, lendo o Bhagavad Gita, assim, tentando, e vamos tentar cantar o verso 7 do capítulo 8, alcançando o Supremo. Tasmat sarveshu kaleshu mananusmarajujacha mai arpita manobudhi mamevaishasya sanshaya. Tradução palavra por palavra. Tasmat, portanto, sarveshu, sempre, kaleshu, tempo, mam, a mim, anusmara, continue lembrando, jujá, luta, chá, também, mai, a mim, arpita, renda, maná, mente, budi, intelecto, mam, a mim, eva, seguramente, eshasi, alcançará, asanshaya, sem dúvida. Tradução completa. Portanto, Arjun, você deve pensar sempre em mim na forma de Krishna e ao mesmo tempo levar a cabo seu dever prescrito de lutar, dedicando suas atividades a mim e fixando sua mente e inteligência em mim, você me alcançará sem dúvida. Esta instrução, Arjun, é muito importante para todos os homens ocupados em atividades materiais. O que você faz? Você é músico? Ah, tá, você gosta de tocar música. Então, toca música para Krishna. Faz música para Krishna. Prabhupada ensinou os Beatles, né? O George Harrison, John Lennon. Ensinou eles a tocar, fazer música, música verdadeira, música gospel, né? A verdadeira música para Deus. Nós postamos, né, Bimala? Como que nós postamos na rádio? Como que é? Música sem o nome de Deus é gozo dos sentidos. Então tem gente que fala, essa música é para Krishna, mas não tem o nome de Krishna, e aí? Então, você vê, George Harrison falou, Prabhupada falou para George Harrison, faz a música assim, coloca Krishna aqui, coloca Krishna ali. Hare Krishna, Krishna, my sweet love, I need this love, Krishna, e por aí vai, né? Então, não canta, na sua música não canta, então sola, né? Tá vendo? Não canta, mas sola. Então. Porque música sem o nome de Deus, Krishna, é gozo dos sentidos. Prabhupada falou isso. Nós postamos, né, no Bom Dia lá de. No Bom Dia, foi num Bom Dia aí, não lembro. Foi o Bom Dia anterior, sei lá, Bimala, foi num Bom Dia. Bom Dia. Música sem o nome de Krishna é gozo dos sentidos. Não acha que é serviço, não, é gozo dos sentidos. Você está desfrutando. Você está tocando ou cantando sem o nome de Krishna, você está desfrutando. Isso é música material. Tem o nome de Krishna? É música transcendental. Não tem o nome de Krishna? É música material, é gozo dos sentidos, da reação. É assim que funciona. E da mesma forma, quem pinta, quem escreve, tudo assim. É a instrução, né? Esta é a instrução dada a Arjun. E nós todos somos Arjun, né? Então, nós que estamos ocupados em atividades materiais, devemos fazer isso. Tudo como uma oferenda a Deus, Krishna. O Senhor Krishna não diz que a pessoa deve abandonar os seus deveres ou ocupações prescritas. A pessoa pode continuá-los e ao mesmo tempo pensar em Krishna cantando Hare Krishna. Prabhupada falou, né? Imagine, né, nas fábricas, os trabalhadores trabalhando e cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Ou então pensando, meditando, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os problemas da fábrica, da indústria, do local diminui, a produção aumenta, as pessoas vivem felizes, tudo dá certo se a pessoa pensar em Krishna. Porque não tem jeito de parar o pensamento, vai estar pensando em alguma coisa, sempre vai estar pensando, esse patrão... lembrei lá de um lugar quando eu trabalhava lá, quando não conhecia os devotos de Krishna. Então tinha um senhor lá, né? Um senhor que ele pensava alto, nossa, e todo mundo ria, né? E ele, nossa, ele falava horrores, né? Xingava o patrão toda hora, entrava xingando o patrão. Vivia o dia inteiro xingando o patrão, saía xingando o patrão, mas em pensamento, né? Só que ele pensava em voz alta e ele não percebia isso. E todo mundo já estava acostumado, né? Então ele xingava altos palavrões, não dá nem para falar, Bimala, o que ele falava. O Chatinanda, ela lembra, acho que lembra disso, né? Nós trabalhamos juntos, né? Então, e ele xingava todos os patrões, mas pensava alto. Por quê? Não tem jeito de não pensar. Então, se a pessoa está pensando em Krishna, não está pensando em outra coisa. Se não está pensando em outra coisa, sua mente fica estável, calma. Então, é a fórmula da paz, né? Quer ter paz? Foco. Foco nos nomes de Deus, Krishna. Foco em Krishna. Foco nos passatempos de Krishna. É isso aí. É foco, fé e não sei o quê, né? O pessoal fala aí, surgiu uma ondinha, acho que já até passou, né? Foco, fé, 3F, foco, fé e não sei o quê, foco, fé. Então, se for focado em Krishna, se a fé for em Krishna, se for focado em Krishna, se fizer isso, vai viver em paz aqui e agora. Se não, vai entrar aí nas estatísticas do governo, né, da saúde mental. O sofrimento mental das pessoas que não pensam em Krishna é interminável, inconcebível, ilimitado. É, porque, poxa, essa mulher, não sei o quê, esse homem, esse patrão, esse meu irmão, essa minha irmã, esse governo, isso e aquilo, e a mente fica torturando a pessoa. É o maior inimigo que a gente tem, né? A mente descontrolada. E se a pessoa não pensar em Krishna, ela vai ter que pensar em outra coisa. E se pensar em outra coisa, com certeza, é coisas materiais, inferior a Krishna, e vai viver com a mente inferiorizada, a mente agitada, perturbada, turbinada, né? A mente está no maior turbilhão, né? E aí vai ficar insatisfeita, depressiva, estressada, com medo, e não tem limites para o sofrimento, né, mental e físico da pessoa que não se concentra em pensar em Krishna, em se lembrar de Krishna, em ouvir as histórias de Krishna, não fica krishnaizado, então fica ferrado, ferraizado, não pensa em Krishna, fica ferraizado. Bom, a pessoa deve... A orientação aqui do mestre espiritual, do universo inteiro, o Jagat Guru. A pessoa deve continuar o seu trabalho, né, a sua natureza, seguindo a sua natureza, e ao mesmo tempo pensar em Krishna, cantando Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isto a livrará da contaminação material e ocupará sua mente e inteligência em Krishna. Está vendo? Dois pelo preço de um. Você ocupa a mente e a inteligência. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil viver em paz, feliz, satisfeito, aqui e agora, independente de sua posição social, racial, política e etc. Cantando os nomes de Krishna, a pessoa será transferida sem dúvida a Krishna Loka, a morada eterna de Deus, o planeta supremo. É assim. É, ocupa a tua mente. Krishna fala isso para todo mundo, né? Como falou, a salvação é para todo mundo. E como se salvar? Krishna dá a resposta. Ocupa a tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza você virá a mim. Poxa, não tem erro. É batata. É muito simples. E o começo é esse, ocupar a mente em pensar em Deus, Krishna. Krishna fala aqui, Arjun, todos nós somos Arjun. É, agora até que parou com essa modinha, né? Somos todos França, somos todos sei lá o que, Indonésia, somos todos... Tinha essa onda, agora parou, né? Todos somos Arjun, nós todos somos Arjun. O recado para nós de Krishna é... Você deve pensar sempre em mim na forma de Krishna, que é a forma original de Deus. Não quer fazer isso? Então tudo bem, vai em frente. Krishna patrocina você quebrar a cara, nascimento após nascimento, eternamente. Por isso somos conhecidos como almas eternamente condicionadas. Você pode fazer o que Krishna orienta ou pode fazer o que você acha certo. Só que vai dar um resultado diferente, né? Com certeza. Cultivo da ignorância dá um resultado. E o cultivo da meditação em Krishna dá um outro resultado completamente diferente. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão nesse livro, O Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, não é qualquer livrinho. Então, quem tem o Bhagavad Gita como ele é, não precisa mais nada, só precisa ler e estudar na companhia dos devotos, dos seguidores sinceros de Prabhupada, porque também se estudar o Bhagavad Gita com qualquer especulador também não vai dar certo, porque mesmo o mais maravilhoso de todos os alimentos, que é o leite, se for tocado pelos lábios de uma serpente, vira veneno. Da mesma forma, o Bhagavad Gita, como ele é, completo, perfeito e ilimitado, se for tocado pelos lábios de um especulador, meu amigo, vira veneno, te afasta de Deus. É assim que funciona. Tá, já parei de falar. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Já apareceu aqui agora o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Aí você já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência, eu falei telefone, e-mail, programa? Falei, Bima? Não falei? Você também não prestou atenção. Não esquecendo de Krishna, tá bom. Então tá, então vou falar de novo. Programa, de novo ou pela primeira vez, hoje, agora. Então qualquer dúvida já sabe. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Eu tenho cabecinha de pano e você tem cabecinha de vento. Deu certinho, Bima. não é fácil não, viu? Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos ler mais um pouquinho do Shrimad-Bhagavatam. E depois vamos ler o livro Krishna. Não tem nada para falar hoje, né? Já falei, vai falar de novo? Tá bom, Bimala. Então, fuja de casa, não fique em casa. Fuja de casa, vá para um retiro Hare Krishna. É muito simples. Entre agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo, ou então na terceira linha aperta a letra R ali, ó. Você já vai lá no Retiros. R de Retiros. O Chatinandana cansou de convidar a gente lá, Bimala, para ir lá no Retiro, lá do mestre espiritual dele, lá, onde que é? Paraty, Rio de Janeiro, Goura Vrindavan, é uma maravilha. O Janardana não sai de lá, o Chatinandana não sai de lá, só a gente que não foi ainda, hein, Bimala? Você vai arrumar, vai esquematizar. Assim que acabar os problemas aqui com saúde, com sua mãe, nós vamos. Tá bom, então, tá combinado aí. Mas você que pode ir agora, tá te esperando lá. O Retiro Goura Vrindavan, assim como os outros retiros, faça contato, né? Faça contato e fuja de casa, saia de casa, vá para o retiro, recarregue as baterias. E aí, meu amigo, aí é só alegria. Aí você recarrega as baterias e volta para enfrentar esse mundão perturbado, bagunçado, abre e fecha e etc. Tá bom, já parei de falar. Então tá aí, gente boa. Se você não achar os links, fale com a gente que a gente passa para você. Tá bom? Então tá bom. Tá, já parei de falar, tá bom. Então tá bom, já parei de falar. Bom, então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohiya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Quem quiser a tradução, a gente manda, é só pedir, tá? Ah, aquela. Manda a tradução em português daqueles mantras que vocês cantam antes do Shrimad Bhagavatam e tal. A gente manda com o maior prazer, né? Inclusive tá na internet. Aí o link aqui é meio complicado de falar, né? Mas tá na internet. Muito simples. Tá bom, então já parei de falar. O que eu tava fazendo, Bimala? Você me corta, eu erro. Tá, o Shrimad Bhagavatam. Então vamos lá. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. O encontro de Maharaja Prito com os quatro Kumaras. Ih, errei de novo. É, acertei. Eu só inverti o Maharaja e o Prito, Bimala. Tá bom. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras. A ordem dos tratores não altera o viaduto, Bimala. Tá, já pá. Não é fácil não, viu? Maharaja Prito, que era muito opulento devido à prosperidade de todo o seu império, permanecia em casa como chefe de família. Como jamais se sentiu inclinado a utilizar suas opulências para o gozo dos sentidos, ele permanecia desapegado, exatamente como o sol, que não é afetado em nenhuma circunstância. Poxa, que analogia, hein, Bimala? Nossa, exatamente como o sol que não é afetado em nenhuma circunstância. Puxa vida, é o Vedanta mesmo, né? Veda, conhecimento, Anta, máximo. O conhecimento máximo, o conhecimento último, né? Esse aqui que você está ouvindo de graça no seu rádio, no seu... Você está ouvindo, pronto, tantas maneiras de ouvir hoje em dia, Bimala, que olha... E você pode ler de graça e ouvir de graça e baixar de graça. É tudo de graça, porque as melhores coisas da vida são de graça. É o amor é de graça. Alguém compra amor? Não. Alguém compra amizade? Não. Então, as melhores coisas da vida são de graça. E esse conhecimento perfeito e completo também está de graça no nosso site e no seu ouvido agora. A palavra Griheshu é significativa neste verso. Dentre os quatro divisões, né, da sociedade humana, que são estudante celibatário, devoto casado, devoto retirante e devoto renunciado, somente o devoto casado, como o Prabhupada fala, o chefe de família, tem permissão de se associar com mulheres. Portanto, o chefe de família, essa posição de chefe de família, é uma espécie de licença para o gozo dos sentidos dada ao devoto. Prithu Maharaja era especial no sentido de que, embora tivesse licença para permanecer como chefe de família e embora possuísse imensas opulências em seu reino, não se ocupava jamais em gozo dos sentidos. Este era um sinal especial que indicava ser ele um devoto puro do Senhor Krishna. O devoto puro de Deus nunca se sente atraído pelo gozo dos sentidos. Olha o sintoma do devoto puro aí, tá vendo? Se o cara tá cheio de atração pelo gozo dos sentidos e ainda posa de devoto puro, é só uma farsa, né? Mas o devoto puro de Deus nunca se sente atraído pelo gozo dos sentidos. Logo, ele é liberado. Na vida material, as pessoas envolvem-se com o gozo dos sentidos em busca de sua própria satisfação. Contudo, na vida devocional ou liberada, o objetivo é satisfazer os sentidos do Senhor Krishna. Este verso compara Maharaja Prithu... Aí, tá vendo aqui? Tá invertido, Bimala. Diferente do nome do capítulo. Este verso compara Maharaja Prithu ao sol Arkavat. Às vezes, o sol brilha sobre fezes, urina e tantas outras coisas poluídas, mas, por ser todo-poderoso, o sol não é jamais afetado pelas coisas poluídas com as quais se associa. Pelo contrário, o brilho do sol esteriliza e purifica locais poluídos e sujos. De forma semelhante, um devoto poderá ocupar-se em muitas atividades materiais, mas por ele não desejar gozo dos sentidos, elas jamais o afetarão. Pelo contrário, ele ajustará todas as atividades materiais ao serviço do Senhor Krishna. Uma vez que o devoto puro sabe como utilizar tudo a serviço do Senhor Krishna, as atividades materiais nunca o afetam. Em vez disso, através de seus planos transcendentais, ele purifica semelhantes atividades. Descreve-se isto no néctar da devoção. Prabhupada cita um verso, né? Sarvo pad vinir muktam ta paratuena nirmalam. Em português, sua meta é purificar-se inteiramente no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, sem que as designações materiais o afetem. Calma, estou ladeando a página. Estando situado na posição liberada de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, Prithu Maharaja não somente realizou todas as atividades fruitivas, mas também gerou 5 filhos com sua esposa Arti. De fato, todos os seus filhos foram gerados de acordo com seu próprio desejo. Como o Prabhupada fala, né? Pelo menos os devotos não devem gerar filhos como os cães e os gatos. Como chefe de família, Prithu Maharaja teve 5 filhos com sua esposa Arti, e todos esses filhos foram gerados de acordo com seu desejo. Eles não nasceram por capricho ou por acaso. O processo de gerar filhos de acordo com o próprio desejo é praticamente desconhecido na era atual de Kali Yuga. Dá para escolher até o sexo, né? Quem faz a coisa certa escolhe o sexo dos seus filhos. Com relação a isto, o segredo do sucesso depende de que os pais aceitem os diversos métodos purificatórios conhecidos como sanskaras. O primeiro sanskara, o Garbhadana sanskara, ou sanskara de fecundação, é compulsório, especialmente para as castas superiores, os sacerdotes brâmanas e os governantes. Como se afirma no Bhagavad Gita, a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos é o próprio Krishna. E de acordo com os princípios religiosos, quando alguém deseja gerar um filho, precisa realizar o Garbhadhana Sanskara, o sacrifício, antes de fazer sexo. Não deve fazer sexo como os cães e gatos, ou inferiores a eles, né? O estado mental do pai e da mãe antes do ato sexual, de certo, afetarão a mentalidade da criança a ser gerada. Uma criança gerada por luxúria talvez não venha a ser o que os pais desejam. Nunca é, gera um capetinho ou uma capetinha, né? Como afirmam as escrituras autorizadas, Jata Jonir, Jata, isso mesmo, Jata Jonir, Jata Bijam. Jata Joni indica a mãe e Jata Bijam, o pai. Se o estado mental dos pais for preparado antes de eles praticarem sexo, a criança que gerarem com certeza refletirá sua condição mental. Então é a soma, né? A criança, o filho, é a soma mental do pai e da mãe. Portanto, as palavras Atma Samatam dão a entender que tanto Prito Maharaja quanto Arti submeteram-se ao processo purificatório Garbhadhana antes de gerar filhos, e assim geraram todos os seus filhos de acordo com seus desejos e estado mental puro. Prito Maharaja não gerou seus filhos por luxúria, tampouco sentiu-se atraído por sua esposa com propósitos de gozo dos sentidos. Ele gerou os filhos como um chefe de família para a administração futura de seu governo em todo o mundo. É um filho desejado, né? E não um filho indesejado, como acontece na maioria das vezes com as pessoas comuns. Bem, filhos indesejados, população indesejada, filhos indesejados. Mais população indesejada é igual vida infernal. Esse mundo aí que você vê aí, por isso, faz tudo errado, vai dar tudo errado. E no final vai dar tudo errado também. Dá errado no começo, meio e fim. Após gerar 5 filhos, chamados a parar aqui. Tá bom, então tá bom. Vamos parar aqui onde vai se falar os nomes dos filhos de Prito Maharaja. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção: Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Você já encomenda eles, começa sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam, sabe? Eu já falei, tentar cantar. Então vamos lá. Deixa eu tomar água, peraí, engraxar a garganta. Nayana, não canta não, seu negócio não é cantar, eu tenho... Bimala, escuta o Ramadassa, Bimala. Não, eu tenho que me ocupar, tá bom. Tá bom, então vamos cantar. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, hey. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, hey. Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Rakshama. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Quem não põe a gravação no Prabhu Jai Gokula Batista, Bima? É lindo, maravilhoso. Ficou uma gravação super linda. Músico profissional, cantor profissional. Ah, demora muito. É verdade. Bom, são cinco, acho que dá 5 minutos, né? Tá bom, é, boa desculpa. Gostei da sua desculpa, viu? Corta na metade. Aí ele não vai gostar, é verdade. É, pode ser que ele não goste, né? Cortar a música no meio, é verdade. Tá, já parei de falar. Não, sim, senhora. Não, a senhora tá certa. A senhora é a diretora, afinal, né? Então nós paramos aqui, onde Rukmini estava na maior ansiedade, só que é uma ansiedade transcendental, que é puro êxtase, porque é passatempo de Deus, né? Deusa da fortuna, né? É a primeira deusa da fortuna, né? Rukmini é a primeira expansão de deusa da fortuna. Todas as deusas da fortuna se expandem através dela. Tá, depois a gente vê isso, tá? Sim, senhora. Mas então Rukmini estava na maior ansiedade porque Krishna não chegava, o sacerdote Brahmana que ela mandou com o recado não chegava. E mesmo apesar de se acalmar por pensar que o tempo para Govinda chegar não tinha expirado, Rukmini sentiu que esperava contra a sua esperança. Ela começou a derramar lágrimas e quando começaram a ficar mais fortes, ela fechou seus olhos em desespero. Enquanto Rukmini estava em pensamento tão profundo, sintomas auspiciosos apareceram em diferentes partes de seu corpo. Começou a ocorrer tremor em sua pálpebra esquerda e em seus braços e coxas. Quando o tremor ocorre nestas partes do corpo, você vê pálpebra esquerda e em seus braços e coxas, tremores, né? Quando o tremor ocorre nestas partes do corpo, é um sinal auspicioso que indica que se pode esperar algo lucrativo. Justamente então, Rukmini, cheia de ansiedade, viu o sacerdote Brahmana mensageiro. Krishna, a super-alma de todos os seres vivos, pôde entender a ansiedade de Rukmini, por isso ele mandou o sacerdote Brahmana para dentro do palácio para deixá-la saber que ele tinha chegado. Quando Rukmini viu o sacerdote Brahmana, ela pôde entender o tremor auspicioso de seu corpo e imediatamente ficou exaltada. Ela sorriu e perguntou a ele se sim ou não Krishna já tinha chegado. O sacerdote Brahmana respondeu que o filho da dinastia Jado, Shri Krishna, tinha chegado. Ele ainda mais a encorajou ao dizer que Krishna prometeu que a levaria embora sem falha. Rukmini estava tão extasiada com a mensagem do sacerdote Brahmana que quis dar a ele em caridade tudo o que possuía. Entretanto, não achou adequado o oferecimento. Ela simplesmente ofereceu a ele suas respeitosas reverências. A importância de oferecer respeitosas reverências a um superior é que quem oferece reverências tem gratidão à pessoa respeitada. Em outras palavras, Rukmini indicou que seria sempre grata ao sacerdote Brahmana. Qualquer um que obtenha o favor da deusa da fortuna, como fez esse sacerdote Brahmana, é sem dúvida sempre feliz em opulência material. Quando o rei Bismaka ouviu que Krishna e Balarama vieram, ele os convidou para assistirem à cerimônia de casamento de sua filha. Imediatamente ele organizou a recepção deles, junto com seus soldados, numa casa de jardim adequada. Como era o costume védico? O rei ofereceu a Krishna e Balarama mel e roupas limpas, novas. Balarama adora mel, né? Ele era hospitaleiro, não somente com Krishna e Balarama e reis como Jarasandha, mas também recebia muitos outros reis e príncipes de acordo com o seu respectivo poder pessoal, idade e posses materiais. Por curiosidade e avidez, as pessoas de Kundina se reuniram perante Krishna e Balarama e começaram a beber o néctar da beleza deles. Com olhos cheios de lágrimas, ofereceram a ele seus respeitos silenciosos. Eles estavam muito contentes, pois consideravam o Senhor Krishna como o par perfeito para Rukmini. Eles estavam tão ansiosos para unir Krishna e Rukmini que começaram a orar para a personalidade de Deus. Meu querido Senhor, se nós executamos quaisquer atividades piedosas que você ficou satisfeito, bondosamente, seja misericordioso conosco e aceite a mão de Rukmini. Parece que Rukmini era uma princesa muito popular e todos os cidadãos, por causa de seu amor intenso por ela, oraram pela melhor fortuna dela. Nesse meio tempo, Rukmini, muito bem vestida e protegida pelos guarda-costas, saiu do palácio para visitar o templo de Ambika, a deusa Durga. Adoração à deidade do templo existe desde o começo da cultura védica, ou seja, desde sempre, né? Existe uma classe de pessoas descrita no Bhagavad Gita como o Veda Vadarata. Eles só acreditam nas cerimônias ritualísticas védicas e não na adoração no templo. Essas pessoas tolas podem notar aqui que, apesar do casamento entre Krishna e Rukmini acontecer há mais de 5 mil anos atrás, houve arranjos para a adoração no templo. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que Janti Deva Vrata Devam. Em português, os adoradores dos semideuses alcançam as moradas dos semideuses. Havia muitas pessoas que adoravam os semideuses e muitas que adoravam diretamente a suprema personalidade de Deus, Krishna. O sistema de adoração aos semideuses era direcionado principalmente ao Senhor Brahma, Senhor Shiva, Senhor Ganesha, ao Deus do Sol e à deusa Durga. O Senhor Shiva e a deusa Durga eram adorados até mesmo pelas famílias da nobreza. Outros semideuses menores eram adorados por pessoas inferiores e simplórias. No que diz respeito aos sacerdotes brâmanas e os devotos de Deus, eles simplesmente adoram o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, e Krishna é o Vishnu original. No Bhagavad Gita, a adoração aos semideuses é condenada, mas não proibida. Lá está afirmado claramente que a classe de pessoas menos inteligentes adoram diferentes tipos de semideuses para benefício material. Agora imagine quem adora pessoas ou coisas inferiores aos semideuses, né? Aí não tem inteligência nenhuma, segundo os Vedas, tá? Não é o Nayana falando, é o Nayana repetindo, viu gente? É, então. Eu não falo nada, eu só repito aqui. Por outro lado, mesmo apesar de Rukmini ser a deusa da fortuna, ela entrou no templo da deusa Durga porque a deidade da família era adorada lá. No Srimad Bhagavatam está afirmado que, à medida que Rukmini prosseguia em direção ao templo da deusa Durga, dentro de seu coração ela sempre pensava nos pés de lótus de Deus, Krishna. Portanto, quando Rukmini foi ao templo, não foi com a intenção de uma pessoa comum que vai para mendigar benefícios materiais. Seu único alvo era Krishna. Quando as pessoas vão a um templo de um semideus, o verdadeiro objetivo é Krishna, desde que é ele quem dá poder aos semideuses para proverem benefícios materiais. À medida que Rukmini prosseguia em direção ao templo, ela estava muito silenciosa e séria. Sua mãe e sua amiga estavam ao seu lado, e a esposa de um sacerdote brâmana estava no centro. No seu redor estavam os guarda-costas. Esse costume da futura noiva ir ao templo de um semideus ainda é praticado na Índia. À medida que a procissão prosseguia, ouvia-se vários instrumentos musicais. tambores, búzios e cornetas de diferentes tamanhos, como panavas, túrias e beres combinadas para produzir um som que não era somente auspicioso, mas também muito doce de se ouvir. Havia milhares de esposas de sacerdotes brâmanas respeitáveis presentes. Essas mulheres estavam todas vestidas muito bem com ornamentos adequados. Elas presentearam Rukmini com colares de flores, polpa de sândalo e uma variedade de trajes coloridos para assisti-la na adoração ao Senhor Shiva e à deusa Durga. Algumas dessas senhoras eram muito idosas e sabiam muito bem como cantar as preces à deusa Durga e ao Senhor Shiva. Assim, acompanhadas por Rukmini e outros, elas conduziram as preces perante a deidade. Rukmini ofereceu suas preces à deidade por dizer: "Minha querida deusa Durga, eu ofereço minhas respeitosas reverências a você e também aos seus filhos." A deusa Durga tem 4 filhos famosos, 2 filhas, a deusa da fortuna Lakshmi e a deusa do conhecimento Saraswati, e 2 filhos famosos, o senhor Ganesha e o senhor Kartikeya. Todos eles são considerados semideuses e deusas. Por quê? A deusa Durga é sempre adorada junto com seus filhos famosos. Rukmini especificamente ofereceu respeitosas reverências à deidade dessa forma. Entretanto, suas preces eram diferentes. Pessoas ordinárias oram a deusa Durga por riqueza, fama, proveito, poder, materiais e assim por diante. Rukmini, entretanto, desejou ter Krishna como seu esposo e assim orou a deidade para ficar satisfeita com ela e abençoá-la. Por quê? Ela desejava somente Krishna, a adoração aos semideuses dela não era condenada. Enquanto Rukmini orava, uma variedade de itens foram presenteados perante a deidade, os principais dos quais eram água, diferentes tipos de chamas, incenso, roupas, colares de flores e várias preparações de alimentos feitas na manteiga clarificada, como puris e cachores. Cachori é o preferido de Prabhupada, né? É o Kachori Man, Prabhupada. O homem Kachori. Desde criança, né, Bino? Tá, já parei de falar. Também havia frutas, né? Prabhupada guardava, né, os Kachoris nos bolsinhos, né, que ele tinha quando criança. Também havia frutas, cana-de-açúcar, nozes de betel e condimentos oferecidos. Com grande devoção, Rukmini ofereceu todos à deidade de acordo com os princípios ritualísticos dirigidos pelas senhoras idosas sacerdotisas brâmanas. Depois dessa cerimônia ritualística, as senhoras ofereceram os restos dos alimentos a Rukmini como prasadam, que ela aceitou com grande respeito. Depois, Rukmini ofereceu suas reverências às senhoras e à deusa Durga. Depois que o serviço de adoração à deidade terminou, Rukmini segurou a mão de uma de suas amigas e deixou o templo, acompanhada pelos outros. Todos os príncipes e visitantes que vieram a Kundina para o casamento estavam reunidos fora do templo para ver Rukmini. Ai, Krishna Balarama, agora que Krishna ia raptar Rukmini. Parar aqui, tá bom, Bimla, vamos parar, né? Fazer o quê? Todos os príncipes e visitantes que vieram a Kundina para o casamento estavam reunidos fora do templo para ver Rukmini, né? Desejando Rukmini, muitos, né? Tá bom, já parei de falar. Esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Muita água. Tá bom, Bíblia, vou tomar menos água. Nossa, até com água você vai implicar agora. Bom, então, você encontra de graça no nosso site para ler ou baixar, mas se você não quer ler nem baixar, você quer o livro na mão, então só tem uma opção. Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado,